Firmeza total, São Paulo! Tirou a roupa, entrou no mar, pensei, meu Deus, que bom que fosse. Tu me apresenta essa mulher, meu amor, te dava até um doce. Sem roupa ela é demais, também por isso eu creio em Deus. Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol. Eu tenho toda tarde, eu tenho a vida inteira. E já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Meu escritório é na praia. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área. Mas eu não sou da tua área, não. Então, deixa de ver e deixa estar como está. Deixa de ver. Meu Deus me deu motivo, pois eu pago tanto mico. Eu tô fritando aqui, eu vou entregar, não aguento mais. Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais. O dia passa, ela se estendeasse. O dia passa, ela se estendeasse. Pessoas ao redor nunca me entendem, então. Deixe viver, deixe ficar e deixe estar como está. Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Deixe viver e deixe estar como está. Quem é Charlie Brown? Vamos pra cima, vagabundo! Na guitarra, Thiago Castanho! Muita gente tem fama, mas não tem conteúdo nenhum.